hoje eu tô que nem TV antiga, sem controle. Flow Max, o rei das indiretas. Disfarça, olha quem tá ficando na mesa da calçada. O casalzinho de fachada ali chegou, cheio de carinho, cheio de amor. Mas quando perceber, já percebeu que o passado tá presente, tá aqui na sua frente. Eu quero ver o que vai dar, já deu. O tempo fechou, a briga começou, e o culpado fui eu. Sou um assunto sensível pra aquele casal. Meu nome tá sendo falado, fiz leitura labial. O pau tá quebrando e eu aqui bebendo. Nem precisa falar quem ela tá querendo. Sou um assunto sensível pra aquele casal. Meu nome tá sendo falado, eu fiz leitura labial. Que o passado tá presente, tá aqui na sua frente. Eu quero ver o que vai dar, já deu. O tempo fechou, a briga começou, e o culpado fui eu. Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo. Sou um assunto sensível pra aquele casal. Meu nome tá sendo falado, fiz leitura labial. O pau tá quebrando e eu aqui bebendo. Nem precisa pra aquele casal. Meu nome tá sendo falado, eu fiz leitura labial.